Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Boa noite a todos, esse é o Sucesso Pop Mix do mês de dezembro, o último programa da temporada de 2012. Portanto, eu sou o Vitor Diniz, tenho mais uma vez aqui a preciosa colaboração do Rafael Seabra e nesse que é o último programa de 2012, teremos Toy, que foi uma banda que fez bonito esse ano, vai ser a primeira de hoje, acabou de lançar seu álbum de estreia no Reino Unido, The Moons, que por sua vez já chega ao seu segundão, vai passando bem pelo teste do segundão, né? Existe essa máxima aí que o segundo disco é o mais difícil e tal. E muita coisa bacana, já que esse é o último programa da temporada. E lembrando que no programa seguinte, já no de janeiro, eu vou fazer aqui, como sempre faço, o The Best Of da temporada, que passou no caso de 2012. Ou seja, no próximo programa, os melhores de 2012. Então vai ter muita coisa legal. E ainda hoje vocês vão ouvir Tom Zé, Beatles mais uma vez aqui no programa, Ten Years After, Small Faces, o Bink Weller, que vai fazer show no Rio essa semana dentro do projeto Queremos, e uma entrevista muito bacana com a Monara Marques, jornalista, apresentadora do Sport TV e da TV Anhanguera em Goiânia, onde eu gravei com ela essa entrevista. A Monara, além de saber tudo de futebol, ela sabe tudo de Britpop, ela é uma fã incondicional do Oasis, então rendeu um bate-papo ótimo, e vocês irão conferir também algumas músicas, claro, dos irmãos Gallagher, as preferidas dela, da Monara, no caso. Vamos começar então com o Toy, uma das grandes revelações aí da imensa produção de grandes bandas do Britpop, né? Por que não? Embora essa alcunha tenha sido meio que banida, mas do pop britânico, no caso, Toy, que inclusive tem um disco agora, o seu disco de estreia, auto-intitulado, tem uma versão aí exclusiva para quem quiser correr atrás, com uns b-sides bacanas, umas edições que foram gravadas na BBC e que é uma exclusividade da Half Trade. Bom, vamos começar então com o Toy. Com Colors Running Out, é a primeira música do Sucesso Pop Mix de hoje. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Today you just read that the man was shot dead by a gun that didn't nothing in return. Would you do the same for me as I would for you? Or take me for a ride and strip me of everything, including my pride. But spirit is something that no one destroys. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Sits alone. So Jennifer sits alone. Sits alone. So Jennifer sits alone. Thank you. The Moons com a música Jennifer. Antes vocês ouviram Traffic, The Low Spark of Highway Hillard Boys e o Toy, que abriu o programa de hoje, uma nova banda da cena inglesa, com a sua psicodelia índia ali, Colors Running Out foi o nome da música. Essa que vocês acabaram de ouvir agora, essa banda se chama The Moons, está no seu segundo álbum, também uma banda inglesa muito interessante, e tem à sua frente Andy Crofts, que toca também na banda de Mr. Paul Weller. Isso, claro, que ajuda a fazer um hype em torno do The Moons, obviamente. Eles não levantam muito essa bandeira, o Andy Crofts meio que segue de uma forma discreta, mas claro que a imprensa acaba dando mais espaço, enfim. Independentemente disso, a banda, de fato, é muito boa. O primeiro disco já tinha sido ótimo, esse segundo é tão bom quanto, e os compactos em vinil são maravilhosos, eles brincam com as capinhas, você tem que fazer meio que um quebra-cabeça, juntar o rosto do Andy Crofts e dos outros carinhas da banda. Tudo isso é facilmente checado no site deles, themoons.co.uk de United Kingdom, Reino Unido. E agora o Traffic também, não posso deixar de mencionar, vocês ouviram uma música fabulosa desse clássico grupo inglês, que tinha entre outros gênios ali o Stevie Winwood. E agora a gente corre para a urgência da nova cena do Rio de Janeiro, que tem Los Beef, que tem bandas muito legais, mas a gente confere agora, no encerramento desse primeiro bloco, uma nova banda também da safra ali, da nova safra, uma banda que é bem legal da cena, nova cena do Rio de Janeiro, eu diria, carioca, mas que faz um rock and roll muito bacana, Os Azuis, com a música Hey Hey Hey, vamos lá. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.